vizinhança. Coisa boa é ser criança. O papagaio, o gato e muitos amigos imaginários. As árvores, as flores e todas as coisas. Tenho amigos por todos os lados. Ter um amigo é muito bom. E dois então é bom demais. E melhor ainda, e por que não? É ter amigos de montão. Amigos para jogar, para brincar e dançar. Eles me fazem sorrir, com eles vou me divertir. Amigos multiplicar e ter com quem dividir. Com eles posso contar. Quanto mais amigos tenho, mais eu aprendo a somar. Alguns você vai ensinar e com outros vai aprender. Não são tão grandes e outros são gigantes. Ser um amigo é muito bom. E dois então é bom demais. Melhor ainda, por que não? É ter amigos de montão. Amigos para jogar, para brincar e dançar. Eles me fazem sorrir, com eles vou me divertir. Amigos multiplicar e ter com quem dividir. Com eles posso contar. São tão valentes. Alguns são muito lentos. Outros que voam estão sempre presentes. Ter um amigo é muito bom. E dois então é bom demais.